Rave Estática, o mais refinado conteúdo da internet. Ó, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Ó o bicho vindo, moleque. Rave Estática. E aí, pessoal, começa agora mais um Rave Estática. Eu sou o Diego Flyfish, estou aqui com o Fábio. Nossa, zoou um pouco a ordem agora. E aí, traço? Com o Aiken. E aí, galera? Meu Deus. Beleza. Acabou de fazer um exorcismo ele. E um convidado aqui do Mundo Freak, o Andrei. Pra vocês que não me conhecem, primeiramente, eu sou o Andrei, eu sou o host lá do Mundo Freak, que a gente tem um podcast que é o padrão, que a gente fala sobre variedade. E tem o Mundo Freak Confidencial, onde a gente fala sobre casos insólitos. Nós somos o Arquivo X da podosfera. Isso não fui eu que tô me chamando, é o pessoal que chama a gente. Mas você se orgulha, pelo jeito, né? É, não, poxa, porra. Pra quem curte essas paradas, é foda. Realmente, é uma série icônica. Agora você, Diego, apresentou o cara errado, pô. É investigador Andrei. Pô. Ah, olha. Eu só não coloco a cara numa mansão mal assombrada nem fudendo, mas. Eu também tenho muita coragem pra essas coisas, não. Mas esse é o tema de hoje. Pois é. Aí eu pergunto logo pro Andrei. Andrei, você tem alguma religião? Hoje eu posso falar que eu sou agnóstico. Eu acredito. No sobrenatural, isso você entenda como você quiser, mas eu não sigo uma doutrina específica. Eu acho que as doutrinas são coisas de homens, então, não que mulheres não sejam, mas de humanos em geral. Homem, né? No sentido raça humana. Na raça humana. Então, qual é a primeira história assim que você quer compartilhar aí com a gente? Você é o convidado, né? A gente já fez um outro contando os eventos. Beleza, beleza, não pode deixar. Bem, essa história aqui, eu acho que eu já contei ela em um dos podcasts muito antigos lá, que eu gravo lá no Mundo Freak sobre medo e tal. Vai ter histórias inéditas, fiquem ligados, fiquem ligadinhos. Depois dos comerciais. Mas então, eu sempre começo com essa história, porque eu acho que ela foi meu primeiro envolvimento com esse tipo de coisa. E assim, talvez os ouvintes aí podem interpretar como se não foi nada. Até hoje eu não sei realmente o que aconteceu. Eu era uma criança, mas não tão pequena assim. Eu devia ter, meus 11, 12 anos. Eu estava dormindo e minha cama, o meu quarto onde eu dormia lá no Rio de Janeiro, ele ficava de frente para a porta. E beleza, as luzes foram apagadas, só que os meus pais estavam na sala assistindo TV. Então a luz, passava uma luz pela fresta da porta. E tô lá eu olhando para a porta, para aquela fresta, a luz entrando, deitado na cama esperando o sono vir. E cara, sem sacanagem, eu não sei até hoje que merda era aquela, eu não sei. Mas uma coisa que eu vi nessa ocasião foi que é uma mão do corredor, do lado de fora, e meio que se esgueirando pela parede. Assim, eu não vi que coisa tava do outro lado da porta. Tipo, você fala assim, a mão se esgueirando, tipo mãozinha da família Adams ou ligada no braço? Não, assim? Você imagina alguém tentando acender o interruptor só esgueirando a mão, sabe? Aham. Uma mão esticando, assim. Né? Então, mas era uma mão normal ou uma mão estranha, assim, diferente? Então, era uma mão completamente negra. Cara, quando eu vi aquilo, primeiro, eu sabia a quantidade de pessoas que tinha na minha casa, óbvio, e deu pra reconhecer que aquilo não era uma mão humana, ou pelo menos uma mão de alguma pessoa que vivia lá comigo, né? Então essa mão se esgueirando e ela meio que tava tentando, não sei se alcançar o interruptor, não sei se tinha realmente algum objetivo. Quando eu tive essa visão, foi a primeira coisa que eu senti que, assim, às vezes a gente vê um filme que você vê que a pessoa fica paralisada quando acontece alguma coisa, principalmente filme de terror, né? E você fica gritando indignado, porra, sai daí! Sai correndo! E pela primeira vez eu consegui sentir o que é você ficar paralisado. Você entendeu, sem, né? Reação, né? Você fica paralisado com medo, é um espanto tão grande que eu queria gritar, mas não saía nada da garganta. Olha, é a mesma coisa que aconteceu com a Vi naquele outro programa que a gente fez, né? Que ela sentiu, ela escutou passos dentro do quarto dela. É. Isso, e sentiu o colchão afundando, como se tivesse alguém sentado e ela não conseguia gritar, não conseguia fazer nada, né? Ah, isso é sinistro, hein? Uhum. Cara, se acontecesse comigo, já tava mijada muito. É. E isso, inclusive, é a razão de a Vi não estar aqui hoje, é que ela não gosta desse tipo de assunto. Ela nem escuta o último que a gente gravou. Pois é, e foi basicamente isso. Aí depois de alguns segundos eu consegui, o berro saiu da minha goela, eu consegui chamar pai! Só que obviamente com a voz de criança, né? E aconteceu tudo. Tipo, meus pais foram, me acudiram. dia e não tinha nada, etc. E até hoje eu não vi, eu não consegui saber se realmente era algum tipo de visão sobrenatural, se era algum tipo de entidade, qualquer coisa assim, ou se foi algo da minha imaginação, porque a primeira coisa que você pensa é, putz, será que isso foi realmente real? Mas aí você pensa, porra, a gente não fica vendo essas coisas aí por aí saltando na nossa cara. Eu queria até falar sobre isso, porque eu vi uma parada praticamente idêntica a isso há menos de um ano atrás, na verdade, pouco tempo atrás. Olha aí. Só que pra mim, eu assim, pra mim ficou meio claro que parecia ser uma ilusão de ótica. Uma coisa, uma ilusão de ótica, uma coisa assim. Pouco tempo atrás, né, aqui em casa a gente tava, a minha casa é um terreno e tem duas casas, tem a minha, que é nos fundos, e a casa do meu avô, que já morreu, que é na frente. Essa casa tá vazia e aqui na minha casa foi ter uma obra, né, e eu e meu irmão, a gente foi dormir na casa da frente. Determinado dia, assim, eu tava dormindo e sabe quando você dorme meio incomodado, você não tá conseguindo, não tá se sentindo muito bem pra dormir, saca? Uhum. Eu deitado, assim, e a casa toda apagada, né, tudo escuro, e eu olhei pra porta, cara, em determinado momento, e assim, eu levantei muito assustado com justamente o vulto do que parecia ser uma mão entrando pela porta, assim, sabe como? Só que eu fiquei, assim, eu fixei o olhar e tentei ver, e tentei prestar atenção no que eu conseguia ver. Pra ver o que aconteceu, né, tentando racionalizar o que aconteceu. Isso, e assim, eu piscando, eu tipo, tentando limpar a visão, né? Tentando acostumar a minha visão à escuridão e tal. E, assim, eu fui notando, por exemplo, que a porta, ela não tinha nenhuma frestinha aberta dela. Não tinha nada, assim. Logo depois eu notei, assim, que a escuridão em volta não tava se movendo como pra uma mão tá ali se mexendo, entendeu? Uhum. E, assim, logo sumiu essa mão que eu tava vendo, sumiu, assim, da minha visão. E eu não me senti, tipo, incomodado sobrenaturalmente, vamos dizer assim. Uhum. Né? Porque é uma coisa... pelo menos as pessoas que têm essa... têm visões, têm contatos, né, com coisas sobrenaturais. Você tem uma sensação muito forte de que aquilo não é algo normal, né, cara? Pelo menos é o que elas dizem. Sim, é o que elas dizem. Pois é. E depois de um tempo que eu fui me acostumando assim, eu fui sentindo que foi só o susto e que eu não tava sentindo nada de estranho. Saca? Eu levantei, fui tomar uma água e fiquei de boa. Você falando isso, me lembrou que muitas vezes que eu já tive essa sensação de ver alguma coisa, mas eu não sei exatamente o que foi que aconteceu e eu fico meio assustado, eu tento reproduzir essa ilusão de ótica, sabe? Tipo, que, digamos que eu tô assim deitado na cama, eu tenho a sensação que tem alguém em pé na porta, por exemplo. Aí quando eu levanto e vejo que não tenho nada, eu tento deitar na mesma posição e meio que olhar pra ver se acontece mais ou menos a mesma coisa, sabe? Já aconteceu de eu conseguir reproduzir esse tipo de ilusão de ótica. Eu vi assim, que quando eu deito em um certo ângulo, por algum motivo, sei lá, a luz reflete em alguma coisa, aí dá essa impressão sempre que eu fico naquela posição, né? Uhum. Que nem eu acho até que eu falei no outro Gaveta Estática também, que isso acontecia direto num outro apartamento que eu morava, que quando eu deixava a porta aberta, eu ficava deitado na cama de noite, né, com a TV ligada, eu tinha sempre a sensação que tinha alguém em pé perto da porta também. Sempre eu tinha essa mesma sensação. Até eu já tava acostumado com isso. Eu disse, tenho a impressão que tem alguém ali, mas não tem ninguém, porque isso aqui é a ilusão de ótica. Até que um dia meu irmão tava lá e falou, ô Diego, nossa, cara, foi um susto do coração, né, desgraçado, cara. Que é como se estivesse tomando vida, né, aquela ilusão de ótica. Será que essa... mais no caso do Andrei, né, nem no do Aiken, porque o Aiken já tá velho, né? Olha aí. Mas não seria, sei lá, uma mediunidade aflorando, já que você disse que a tua família tem muitos médiums e tal? Eu espero que não, né? Porque eu tenho cagaço de qualquer coisa desse tipo. Eu gravo um podcast sobrenatural, mas eu tenho cagaço. Minha família, ela é espírita, então, assim, eu tenho não muitos casos comigo, porque eu sempre fui sensibilidade tipo pedra, sabe? Eu tenho vários familiares médiums, de diversos níveis. Então, assim, eles vêm, escutam e eu só não, acho que só não chamaram eles porque eles não são da podosfera, mas... mas é o seguinte, cara, eu nunca mais tive esse tipo de contato dessa forma. Então, eu não sei. Pode ser, talvez, daqui pra frente, vai, aos poucos vai aparecendo coisas, mas a questão é que eu não sei exatamente se foi ilusão de ótica, porque era o que eu tava vendo de frente, e conforme eu tentava gritar, a coisa continuava lá, sabe? A ilusão de ótica, geralmente, ela desaparece antes que você notar alguma coisa. Geralmente, né? É o canto de olho, você meio que dá aquela viradinha canto de olho, tem aquele vulto e tal. Mas isso é até natural do ser humano, que isso já foi muito estudado, que aquela coisa, por exemplo, aquela brincadeira de criança de você ligar pontinho e formar o desenho. A gente faz isso a cada momento, então, às vezes, por exemplo, um casaco tá de uma forma, aí a frecha... Da porta de uma forma, aí aquela loucura de formas ali tá parecendo uma mão, aí você tá de canto de olho. É louco, tem, realmente. Quando eu era criança, tem uma lembrança, assim, bem bizarra, baseado nessa história do André, eu lembrei disso, né? Que quando, assim, sei lá, tinha 3, 4 anos, por exemplo, de madrugadas, por exemplo, eu queria ir no banheiro, eu chamava meu pai, ele ia, né? Minha mãe e tal, pra levar a gente pelo escuro. E eu lembro que teve uma vez que eu chamei, né? Pai, quero ir no banheiro e tal. Meu pai chegou, minha mãe, não lembro qual dos dois. Eu lembro que eu levantei da cama e eu olhei pra cima do armário do meu quarto, né? Na época eu dormia com a minha irmã, no mesmo quarto. E em cima do armário eu vi uma figura muito bizarra. Eu não sei se isso foi sonho, mas é uma lembrança que eu tenho. Uhum. E a figura era o seguinte. Sabe quando a gente era criança, que tinha umas bonecas que eram do tamanho de uma menina, assim? Uhum. Sim, sim. Pronto, eu vi uma boneca daquela com asas. Nossa. Mas na hora eu não senti medo e não achei estranho. Eu achei estranho. Asa de hoje. Quê? Asa de quê? Asas, saber. De pássaro. Uhum. Assim aberto. Uhum. Nossa. E foi isso que eu vi. Não sei se é um sonho. De onde saiu essa lembrança, se realmente aconteceu. Mas quando eu lembro disso hoje, eu acho muito estranho isso, cara. Não sei de onde é que eu tirei isso. Aham. Uhum. Mas eu devia ter uns 3 ou 4 anos, cara. Eu sei que, pelo que eu me lembro, de fato aconteceu, mas na hora eu não senti medo, não senti nada. Ah, parecido com isso também, a gente já falou, foi um que aconteceu com minha mãe quando ela era criança, que ela viu a avó dela em cima da geladeira. A avó já tinha morrido, né? Não é que ela tá fazendo arte, não. Mas a avó dela falecida, tava lá em cima da geladeira e ela até fala, talvez tinha sido só, sei lá, fantasia, imaginação de criança mesmo, mas eu sei que eu vi aquilo, eu não sei o que que era, se era fantasma, se era alucinação lá, fantasia de criança, mas eu vi aquilo, né? Ela tem essa lembrança também, bem nítida. Fantasia de criança, aí você vê, né? Realmente o ser humano, ele quer tentar explicar o lance do inexplicável. É, não, claro, porque eu conseguia ver minha avó em cima da geladeira. E tipo, normal, não, tranquilo, isso é só uma alucinação, né? Foi o LSD que eu tomei quando criança. Tipo, não, né, cara? Que porra é essa? Exato, é. E aí, como é que você vai explicar? Mas tu tenta dar algum tipo de explicação racional. Não, pera aí, o que que é? Tipo, lembrança, tá? Eu não vejo as lembranças, sabe? Eu sei o que é a lembrança, sabe? Eu me lembro das coisas. Eu não vejo as lembranças. E aí, né? Vocês entendem o ponto? Agora sim. Realmente é muito estranho. Eu não descarto nenhuma hipótese. Nem a de ser sobrenatural, nem de ser fantasia, nem de nada, sabe? Mas O que eu sei que o que acontece com uma certa frequência, naquele momento que eu tô pra pegar no sono, ou que eu acabei de acordar, eu às vezes misturo um pouco o que é sonho e o que é realidade, sabe? É. Já aconteceu muitas vezes, como a gente já falou no Gaveta Estática de Sonhos também, de você tá sonhando alguma coisa, você que acorda, sei lá, com o despertador, acorda meio de repente e um pouco do sentimento do sonho continua com você. Já aconteceu vezes de acontece uma coisa ou muito boa ou muito ruim no sonho e eu acordo com aquele sentimento, sabe? Até depois que eu não me dou conta, peraí, mas isso daí não aconteceu, sabe? Pode crer. E a criança, meio que eu acho que ela não consegue é muito mais difícil ela distinguir a realidade do sonho, né? Então, eu acredito que pode acontecer nesse sentido, né? De repente ela nem viveu aquele momento, ela sonhou, mas ela não sabia que aquilo era sonho, pode ter acontecido isso. Porque comigo já aconteceu, isso eu também não lembro se eu já falei, de eu sonhar, isso, eu tô supondo, na verdade, eu nem sei se isso realmente foi sonho. Mas, tipo, eu ganho um presente da minha mãe, quando eu era criança, assim, aí no outro dia, esse presente não tá no meu quarto mais. Isso aconteceu, de eu perguntar, mãe, e cadê aquele, sei lá, aquele carrinho, aquele presente que você me deu? Ela, ué, eu não te dei nada. Aí hoje em dia eu penso assim, será que essas lembranças, que isso já aconteceu umas 3 vezes comigo, que eu tenho lembrança disso, né, de quando era criança, será que essas vezes que eu ficava pensando que eu ganhei tal presente, ou que eu falava de alguma coisa que minha mãe falava que isso nunca tinha acontecido, será que era um sonho e eu que não conseguia distinguir, não tinha tanto essa noção, né? Aí essa que é a minha dúvida, né? Ô Andrei, e o que é que os seus parentes falam, assim, que eles escutam e ouvem? Porque eu tenho parentes que tem uma certa mediunidade também, mas eles têm medo, assim. Então, isso eu vou começar a contar isso com uma história. Se puder, né? Se puder. Não tem nenhum problema, até porque eles não estão aqui comigo, né? E eles nunca vão escutar também, então que se foda. Que é o seguinte, a minha família, quando eu falo que a minha família, ela tem vários médios e tal, é algo que vem acompanhando a gente há certas gerações. Foi tipo minha bisavó, que foi quando ela era moça, ela tava grávida, teve um casal de filhos, né? Que a menina era minha avó e o garoto era o meu tio-avô. Só que quando ela tava grávida, meu bisavô tava viajando, tava no trabalho, só que tava à noite. E elas viviam meio que na roça, no mato e tal. Isso era bem comum naquela época e tal. Meio quase época de escravos, né? Ela escutou alguém batendo a porta e foi atender. Oh. E quando ela abriu a porta, ela viu a imagem de um índio parado de frente à porta. Um índio. Nossa. Mesmo, um índio. Caraca. E ela perdeu o bebê. Ela tomou um susto? É, de susto, assim, de susto. Só que, é claro, obviamente não tinha índio. Geralmente quem é do candomblé ou da Umbanda, geralmente tem um pouco mais de contato com esse tipo de coisa, que tem espíritos mais africanos, você tem tipos de índio e tal. E ela viu essa imagem, e o susto foi tão grande que ela perdeu o bebê. E assim, essa foi a história talvez a mais antiga até do que eu tenha. Eles vinham coisas, escutavam, com meu tio, por exemplo, meu tio, ele tinha amigos imaginários, sabe? E tudo bem, eu acredito que criança seja até natural você ter algum tipo de coisa. Só que dependendo do que você acredita, pode não ser um amigo imaginário, pode ser realmente outra coisa. Seguinte, a minha mãe, ela incorpora, e isso é um pouco assustador, principalmente quando você é criança, porque você tem a imagem da sua mãe. Provavelmente, eu não sei se alguém perdeu a mãe aqui recentemente, mas provavelmente vocês tiveram muito contato com a mãe de vocês. E talvez seja a pessoa que você mais tenha visto, tenha contato na vida. É uma pessoa muito íntima de vocês, isso é óbvio. Então, assim, você consegue perceber quando a sua mãe não é a sua mãe. É muito louco dizer isso, mas levando uma tendência mais cética do tipo, não existe incorporação, não existe esse tipo de coisa. Mas assim, quando você vê uma pessoa, a forma dela agir, a forma dela falar, e de repente você tratar ela como uma completa estranha, principalmente uma criança, que é algo muito sincero. Então assim, às vezes na minha casa, meu pai reunia uns amigos, e de repente acontecia... Sem motivo algum, incorporava do nada, assim. Não exatamente por motivo algum, mas geralmente meu pai chamava os amigos, todos eles eram espíritas. Então, depois, geralmente, mais tarde, na conversa e tal, aí, de repente, algo baixava na minha mãe, sabe? Aí, tipo, por exemplo, a minha mãe nunca fuma na vida, a minha mãe usa óculos, a minha mãe é toda... ela é sensível, ela é bobona e etc. E quando você vê, por exemplo, eu entro na cozinha uma vez, ela conversando com o pessoal, com o grupo que eles estavam lá, eu provavelmente devia estar no quarto, na sala, e ver ela na seguinte imagem, ela em pé, sem óculos, fumando e com um tipo de olhar que eu nunca tinha visto ela fazer. E falando de um jeito que ela não falava, que eu sabia que ela não falava. E quando eu entrei na cozinha nessa ocasião, tava um cheiro muito forte de cigarro. Tava meio que a cozinha tava um pouco alagada, não sei se ela tinha derrubado cerveja, água, qualquer tipo de coisa. E quando eu entrei, eu olhei pra aquela cena, ela, o grupo de pessoas, eu olhei pra ela, e ela me deu uma olhada, e tipo assim, até hoje eu não esqueço. Eu falei, caralho, não é minha mãe. Eu dei meia volta e eu saí. Meio que eu já tava acostumado com aquele tipo de coisa. Então meio que eu sabia quando era e quando não era. Outra ocasião dessas, cara, foi quando eu tava assistindo filme na TV, isso tava acontecendo na cozinha e tal, isso uma outra ocasião. E eu tava passando o Senhor dos Anéis, eu não lembro se... Meio recente até. Não, aí já era adolescente, ó. E aí ela chega da cozinha, minha mãe e tal, e já tinha todo mundo indo embora, tava só meu pai conversando com ela. Aí ela chega da cozinha comendo pipoca, entendeu? Desculpa, eu tava comendo pipoca, aí ela pede minha pipoca, pega a pipoca da minha mão, começa a assistir junto comigo. E ela começa a comer pipoca, começa a fazer umas brincadeiras de criança. Aí eu comecei a olhar, comecei a reparar, comecei a estranhar, eu falei, caralho, essa não é ela também. Tipo, meio que era uma entidade criança, sabe? E eu já tinha... Ah, tá. Já é uma terceira... Uma terceira personalidade aí. Sim, sim. Tem muita história dessa, né? De gente que incorpora a entidade de criança, né? Eu já vi várias vezes isso. Geralmente chamam de erê. Andrei, mas você fala com ela sobre esse assunto? Então, eu nunca falei porque eu nunca gostei, pra te falar a verdade. Eu brinco que eu sempre tive medo e tal, mas eu sempre me vi afastado. Eu nunca gostei, sabe? Eu não vejo, eu não escuto, e eu me mantenho fora dessa. Mas sabe? Você já conversou com ela nesse estado ou não? Sempre se afastava? Assim. Eu sempre me afastava porque não era medo nem receio, não é essa a palavra, mas eu não gostava daquela situação, sabe? Porque era, afinal de contas, era minha mãe. Então, tipo assim, eu olhar pra ela e não ver a minha mãe ali, era algo que me incomodava muito, assim. Uhum. Entendi. Aí vamos lá, outras coisas também. Meu pai, ele é igual eu, ele tem a sensibilidade de pedra, só que é meus irmãos. Meu irmão mais novo, ele escuta coisas, e o meu irmão do meio, ele também escutava coisas, só que hoje ele também já tá incorporando, e ele faz algo que até me impressionou outro dia, algo bem recente, eu não sabia, que meus pais contaram recentemente, é que ele tava psicografando. eles até psicografar uma carta do meu avô e tal, com a assinatura dele. Beleza, tá. Aí, nível de descrença. Eu sempre fui... Eu, como sou agnóstico, eu sempre tento levar as coisas pela lógica, pela razão. Aí, eu tentando interpretar aquilo, talvez, de uma forma cética, eu não consigo, porque talvez a pessoa que esteja afastada desse tipo de coisa fala, ah, a pessoa tá fingindo, ou a pessoa acha que é e tal. Mas até aí... Eu conheço minha família, sabe? Eu sei que eles não estão fingindo, saca, né? Sim. Meio que meu pai fala, não, essa aqui é a assinatura do meu avô. E quem sou eu pra discordar, sabe? Tipo, é filho do cara, né? Ele deve conhecer a assinatura. E meu irmão colocando tudo aquilo que o meu avô tinha passado em vida, o que aconteceu com ele, que ele tava... Como é que tava lá em cima pra ele, dizendo se ele tava arrependido ou não de certas coisas e etc. E eu sempre procurei me afastar, assim. Então, basicamente... É isso, sabe? Mas sempre ocorriam ocasiões estranhas dentro da minha casa que não estavam comigo, sabe? Não via nem escutava nada. Mas eu sabia que estava um clima estranho, eu sabia que alguém escutava, alguém dizia que escutava alguma coisa ou que via alguma coisa. Várias vezes minha mãe falava que tinha visto, por exemplo, uma mulher no corredor da minha casa, uma mulher toda de vermelho na minha casa e, tipo, não tinha nenhuma mulher de vermelho na minha casa. Minha avó, por exemplo, vez ou outra vê meu avô em sonhos. Até aí tudo bem, sonhos, mas na época que ele tinha morrido, meu bisavô tinha morrido, ela disse que via ele, etc. E, tipo, e eu não questiono, sabe? Eu respeito, só que eu sempre procuro me manter afastado porque eu não me remete a muito uma coisa que eu não gosto, sabe? Eu não me meto. Mas será que você fala, tipo, você fala que esse negócio da sua mãe aí te assusta muito? Não será que se você falasse com ela, até num momento bom, assim, um momento que vocês estão bem, assim, você falar com ela sobre o assunto, e você, de repente, ela até ter alguma história pra contar, não será que você sentiria mais à vontade quando isso acontecesse de novo? Então, mas a questão é que, por exemplo, você falou que é assustado. Assustado não é a palavra. É que a questão é, tipo assim, lá... Desconforto, né? Esse desconforto... Tipo, tá fora do lugar, né? As coisas estão fora do lugar. É, exato. Na minha família, isso é algo normal, não é que falta de conversa. É tipo, eles levam na naturalidade do mundo, cara, sabe? Às vezes o ouvinte pode estar tenso escutando isso, eu não sei, tá cético, sei lá. Mas é completamente normal pra eles. E meu pai fica falando comigo, etc. Ele fala as coisas. É que eu realmente me dá um pouco de certo desconforto. Não sei explicar, eu acho que talvez seja a primeira vez que eu esteja falando assim tão abertamente, tirando com a minha namorada, mas realmente, pra mim, hoje se tornou natural, óbvio, é algo natural. Só que é o que eu realmente não quero me meter muito, sabe? Eu tô bem aqui, não vendo nada, tá tudo certo, tá tudo bem, galera, tá tudo certo. Então, nesse caso, você não sabe muitos detalhes, por exemplo, o que o seu irmão escutava quando ele era mais novo? Então, que os meus irmãos, eles nunca comentaram muito sobre isso, porque geralmente tipo eles foram muito tímidos. Eles foram muito tímidos e tal. Mas geralmente, a forma como eles falam, geralmente vem como tipo um sussurro, sabe? Alguém vem no teu ouvido e fala alguma coisa, e você tá sozinho em casa, por exemplo. E pra cara, ele... na moral, isso é assustador, cara. Desculpa, mas não tem como isso ser natural pra mim, velho. Não, isso é doido, né? Porque, tipo, não é natural, sabe? Só que eu cresci numa família dessa, sabe? Tipo, sei lá, uma sitcom, os Friends... Friends sobrenatural. Sobrenatural, sabe? Tipo, o cara é o cara que tá de fora, é o protagonista, ele começa a entrar na família louca de gente que tem espírito, sabe? Aí se der de tipo... Mas, cara, pra gente é normal, assim, mas eu não me meto muito. E alguém da sua família, assim, também tem... Que nem a minha mãe, ela chegou aí pra alguns centros espíritas. Ela falava que tem muita gente que... Não só esse negócio de ouvir vozes, mas de sentir cheiros, às vezes. Do nada, sabe? Às vezes vê um cheiro muito ruim do nada, ou um cheiro bom mesmo. De coisas que você sabe que não tá no... Não era pra tá vindo de nenhum local, sabe? Sim. Minha mãe já falou de casos que aconteceu disso. Ela sente cheiro de perfume, do nada, assim, sabe? Eu até tô... Pode ser que eu esteja até me repetindo. Não sei se a gente já falou disso no outro programa. Mas isso já aconteceu com ela e ela disse que já soube de casos desse tipo também. É engraçado você falar isso, porque teve uma vez que meu pai falou que... Falou, tá, a gente tá voltando do centro e tal, quando eu era criança, você não tem muita escolha, tipo... Se tua mãe fala que tu vai pra igreja, tu é criança, foda-se, né? Se você tem que ir. É evangélico, você vai e acabou, né? E no meu caso também, quando eu era criança, até eu ter um livre-arbítrio maior, porque você é maior, ganha maturidade, experiência e tal, você já sabe o que você quer da sua vida, tudo bem. Aí eu já me liberei disso. Mas quando meus pais levavam, geralmente, de vez em quando, ele falava, ó, se você senti cheiro de cigarro, é isso, isso e isso. E o foda é que, vez ou outra, até hoje, eu tô em casa, por exemplo, nada, ninguém fuma aqui, por exemplo, eu tô sozinho em casa, no meio da tarde, aí de repente eu sinto um cheiro de cigarro, eu falei, caralho, pode, né? Você, então é você, tá vendo? Você falou que não... Não tinha nada. Você era o único que não tinha nada, é, então, essa é a sua maneira, mas, porra, mediunidade de cheiro deve ser escroto, né, porra? Né, porra, que... Não sei, às vezes, sabe, às vezes pode ser até o vizinho, eu moro no apartamento, o vizinho de baixo deve estar fumando, não sei, gente. Só que eu fico com isso no na cabeça. O cigarro é o quê? É, você se lembra? Cara, é, no caso, era porque, assim, a Umbanda geralmente é ligada, as entidades que são lá, assim, eu não vou entrar no mérito, e quem é religioso, católico, evangélico, é, não concorda com isso, tá, mas não, eu não tô aqui pra discutir isso. Uhum. Mas as entidades, às vezes, são muito ligadas ao material, ao mundo material. Uhum. Então, elas fazem coisas que talvez faziam quando eram vivas e tal. Beber, fumar e etc. Então, às vezes, quando ela tá fumando, você consegue sentir o cheiro, sabe? E ela mesmo não... Como é que eu vou explicar? Você consegue sentir o cheiro? Não sei. Não sei, gente. Eu sei se eu tô fazendo pergunta demais. O que que acontece? Talvez eu tenha uma explicação pra isso. Eu tava até conversando com o pessoal, com o Diego, com o Diogo, uns meses atrás, que eu li um livro chamado Projeções da Consciência, que é a experiência fora do corpo, né? Ah, tá. Esse livro era de um cara chamado Valdo Vieira, que é um estudioso disso aqui no Brasil, não é? Talvez até o mais famoso. E ele fala que quando você tá projetado, ou seja, quando seu espírito tá fora do seu corpo, quando você consegue fazer isso, com a prática, digamos assim, à medida que você vai ficando mais expert naquilo, você consegue manipular de alguma forma a matéria, né? Eu não sei se eu tô falando besteira, se algum ouvinte puder quiser me corrigir depois, me corrija nos comentários. Mas aí você consegue, sei lá, se o espírito pensa numa bola, ele consegue materializar uma bola, só que no plano espiritual, entendeu? Talvez seja alguma coisa relacionada a isso. Se o cara tá fumando no mundo espiritual, entre aspas, né? Talvez tenha essa interação, né? Porque os espíritas, creio eu, eles acreditam que existem leis da natureza que regem isso, né? Sim, não seria sim. Algo, assim, totalmente sobrenatural, né? Isso, o grande questionamento, geralmente o espírita, eu não sou espírita, então tô falando aqui como leigo, eu sou, minha família é espírita, eu não sou, então, assim, eu do pouco que eu conheço deles, que eles falam pra mim, que é o seguinte, o espiritismo é não de uma forma arrogante, porque eles sempre procuram um lance de mais humildade e tal, etc. Bem, claro que tem espírita, é filha da puta, assim como qualquer outra religião, assim como qualquer outro ser humano. Mas isso. Geralmente eles buscam humildade, etc. E eles sempre falam que, por mais arrogante que isso vá parecer, que o espiritismo, ele é uma ciência. No caso, uma paraciência. Eu lá no Mundo Free Confidencial, a gente meio que conversa um pouco sobre isso, vez ou outra, sobre as paraciências. E assim, segundo eles, qualquer resposta do universo pode ser respondida. Ah, por que você, por exemplo, sente frio quando tem uma manifestação de fantasma, por exemplo? Ah, porque pra se manifestar no mundo físico, o fantasma ou o espírito, ele precisa tirar energia de algum lugar. Por isso que fica frio, por isso que tem oscilação de energia elétrica e etc. Tudo tem, cara, tudo. Pra eles, se você vai perguntar a alguém que seja entendido e estudioso sobre o caso, ele vai te responder por causa disso. Eu não vou saber te responder desse lance de materializar. Tentando lembrar de algo que meu pai possa ter falado, você meio que, dependendo do seu tipo de controle, do seu tipo de conhecimento, você meio que pode fazer o que você quiser. Mas até aí é conversa de leigo. Aí fica aí os especialistas se corrijam a gente. E crença também, né? Porque não adianta, se uma pessoa já tiver com a mente fechada, sim, o cara pode dar a explicação que for, que o cara também não vai ouvir nada, né? Ah, com certeza. Inclusive, e isso é fato, inclusive, com ciências mais básicas, né, e mais comuns aí. Que é óbvio, é pessoa Big Bang, que não acredita, o cara fica em negação, né? Que não acredita na medicina aí, o pessoal que... Uhum. Até parece que a gente veio do macaco, né? Até parece que a gente veio do macaco. Né? Não, mas eu acho assim, perfeitamente aceitável, sei lá, um físico acreditar no criacionismo. Não, eu também. Porque, porque veja só, a ciência é uma coisa, a religião é outra. Aí esse é o meu problema, que eu já até falei no outro Gavestática, com o espiritismo... Nesse caso específico, quando ele diz que o espiritismo é uma ciência ou uma paraciência, talvez paraciência eu aceite até melhor, né? Porque a ciência, como eu até já falei no outro Gavestática, ela tem suas restrições, tem suas regras. O que não acontece necessariamente no espiritismo. Por exemplo, você consegue repetibilidade de experimentos no espiritismo? Eu não sei dizer. Ela não é levada a sério por cientistas sérios. Sim, é óbvio. Você vai lá, exatamente, beleza, ufologia, telecinese, espiritismo. Por mais que existam coisas que sejam inexplicáveis, um cientista sério, ele vai estar estudando sobre a teoria das cordas e não vai estar estudando sobre isso. E o cientista sério que for estudar sobre isso, ele vai cair na chacota do pessoal da academia, sabe? Então, assim, realmente, precisava-se ter um tipo de experimentos maiores para esse tipo de caso. Pode até ser, eu concordo com o que você está falando, mas eu vejo também que quem tenta se enveredar por esse caminho, muitas vezes também não leva a coisa com rigor científico, né? Sim, só que aí você vai ver que existem também os falsos profissionais, né? Isso desde você sendo um espírita, um católico, um evangélico, um cientista, isso acontece, sabe? Não querendo colocar tudo no mesmo balaio, sabe? Sim, claro, claro. As pessoas assim existem, né? Só que, assim, existem, por exemplo, eu não sei se no Cosmos o cara fala isso, eu acho que não, eu acho que é um dos livros dele. Mas se você for ver pela física quântica, alguns que são um pouco mais de mente aberta, fala que é possível existir essa coisa de realidades paralelas. E, cara, física quântica é a coisa mais louca que existe. Existe partícula que existe ao mesmo tempo que não existe. Eu falei, porra, que merda é essa? Mas é ciência, sabe? Você divide a partícula em dois e ela se separa e uma existe e outra não existe. É uma coisa completamente louca, assim. Eu também, assim, eu como leigo aqui, eu também tô aqui no erro de comentar sobre isso, meio que não tendo estudado muito sobre o assunto. Mas se você for pesquisar física quântica, você vê que existem certas lacunas que talvez possam ser completadas por algumas teorias de parapsicologia, de paraciência, etc. Coisa que eu lembrei aqui agora, que tem um físico muito famoso, né, ele já morreu, chamado Richard Feynman. Ele foi até a pessoa que cunhou o termo nanotecnologia, ele era maluco, trabalhou aqui no Rio, e ele dizia assim, ele tem várias frases de efeito, numa delas era que eu posso afirmar com plena certeza que não existe ninguém que entenda física quântica. É complicado, cara, é complicado. É uma ciência nova, né? A gente tá engatinhando muito, mas quem sabe algum dia... A gente não sabe nada do universo, cara, nada. Pois é. Com certeza. Aí tu ia falar o quê, Diego, antes que eu te cortei? Sabe quando sei? Eu até ia falar um negócio aqui, mas não sei se era isso que eu ia falar antes, que é... Não, que vocês deram o exemplo da física quântica, é até uma coisa assim que, sei lá, de pegar essa máquina do tempo com os conhecimentos que a gente tem atualmente de física quântica, que os especialistas aí têm de física quântica, se o cara pegar a máquina do tempo e ir pra 200 anos atrás e começar a explicar, o cara poderia ser taxado de louco também, simplesmente, né? qualquer coisa do tipo. Idade média era assim, a mulher olhava pra fora, olhava pro céu, falava que vai chover, é bruxa, queima essa porra. E a mulher só viu o tempo ficar nublado, sabe? É assim, cara. E justamente por esse exemplo aí das bruxas, que você disse, olhar pro céu, vai chover, é bruxa. Não dá a impressão que essa mentalidade ainda existe, só que de uma maneira moderna? Só que simplesmente, em vez de queimar a fogueira, a pessoa às vezes é tratada com deboche, o cara nem quer escutar o que você tem pra falar, o que você tem pra falar. Eu falo do pessoal com algum sim, conhecimento sim. Diferente, independente de ser ciência, paraciência, então. ou esse papo mesmo de... que você falou aí, muito bem, até da... Que tipo, pra uma pessoa que não conhece, pode achar que é tudo mentira e tudo, mas acontece na sua família, né? O cara que o seu pai vê lá a assinatura do seu avô, né? E, tipo, pode ser que sua família nem tenha uma explicação pra isso, mas sabe que tá acontecendo, né? A explicação delas é o que elas aprenderam, né? Espiritismo. Mas, assim, é interessante você falar isso porque, cara, não tem como negar. Existe uma galera que é meio louca. Mistura tudo, né? Tem gente muito louca nesse mundo. Então você vê um cientista que o cara é sério, porra, o cara estudou pra caralho, fez uma faculdade, trocentos anos fazendo mestrado, doutorado, de caralho a quatro, e vê, olha pra esse maluco todo vestido de hippie, com a porra de contas no pescoço, e começa a falar maluquice. Rezando pra Astaxerã, né? Astaxerã, tu não vai levar essa porra a sério, né, cara? Então, isso deveria ser um pouco mais levado a sério, só que também tem muito maluco, né, cara? Não tem como negar. Eu tenho um colega meu, um colega próximo, né? Ele é pastor mesmo, assim, ele é líder de igreja e tal. E assim, os evangélicos, eles não acreditam em espírito, né? Sim. Isso não existe pra eles, né? Se tá aparecendo alguma coisa, é um demônio, não é uma pessoa desencarnada, né? Uhum. E ele já fez até exorcismo, cara. Sim. Só que ele conta assim que não é como no filme, não é como a gente vê na televisão geralmente, né? Isso realmente é uma coisa bem mais simples, né? Mas o que ele conta é que me lembrou muito a história da sua mãe, né? A pessoa, ela fica totalmente diferente. É outra pessoa, né? Começa a agir de forma estranha. Ele diz que os exorcismos que ele praticou foram nesses casos, assim. Como eu sempre tive essa pegada de tentar ler, tentar sempre racionalizar as coisas, nem sempre pode ser o que parece, etc. A questão do exorcismo dentro de uma igreja evangélica, eu não tô querendo aqui também cagar regra. Então, desculpem, ouvintes evangélicos que possam acreditar nisso, mas eu vou dar aqui a minha opinião com relação a isso. Eu já pesquisei sobre isso, e pra mim, isso tá mais ligado com uma questão de histeria do que propriamente algum significado sobrenatural. E eu vou explicar exatamente o porquê. Eu já vi vários vídeos de especialistas em hipnose explicando tudo que se passa dentro dessas igrejas mais pentecostais, né? Essa coisa meio mais comercial, né? Sabe aquele... Você liga naquele canal de TV, tu vê de madrugada? Sim. Essa galera. Ah, deixa eu só dizer uma coisa antes de você completar. Esse cara, ele não é dessas igrejas, não. Só pra... Tá, não, tudo bem. Claro. Então, é o que acontece. Você tá naquele lugar, você tá na igreja, e o pastor, ele começa a fazer hipnotismo nas pessoas de uma maneira que não é, por exemplo, hipnotismo, você pensa é aquela pessoa com um pêndulo, né, na frente da pessoa, mas não. Existem certos padrões. É uma sugestão, certos padrões de movimento que vão deixando você um pouco mais anestesiado. Então, dentro daquilo tudo, tendo a crença e algum tipo de mitologia, algum tipo de folclore, algum tipo do que está sendo explicado ali, então meio que, beleza, se a pessoa já tiver uma predisposição a esse tipo de hipnotismo, já tiver uma predisposição, a vida dela já tá ruim, ela quer buscar algum tipo de conserto da vida dela, e etc. E ela acredita que, na verdade, aquilo é um demônio afetando a vida dela. Então, meio que ela começa, por causa desse hipnotismo, por causa dessa histeria, ela começa a sair de si nesse aspecto. Então, o demônio, entre aspas, psicológico, desce. Isso também fala um pouco do livro do Exorcista. É bem interessante, quem gosta de ler, eu sempre recomendo o livro do Exorcista, que tem um filme, mas eu prefiro o livro. Que ele fala que, às vezes, o exorcismo, psicologicamente falando, é até melhor, funciona mais, porque a pessoa que acha que tá com um demônio no corpo, também acha que o exorcismo vai funcionar. Então o exorcismo, ele é completado porque, na verdade, não foi um demônio que apareceu no seu corpo e foi embora por causa do exorcismo. Você tava achando que tava com um demônio no corpo e você achou que o demônio foi embora. É foda eu falar isso depois de todas as coisas que eu falei sobre a minha família, essa questão e tal. Só que, de todas as vezes que você conversa, quando a pessoa tá incorporada nesse aspecto, nesse caso, você nota que é uma pessoa ali consciente, né? Não é pessoa que tá gritando, não é pessoa que tá balbuciando, ah, eu sou o demônio, ah, sou isso. Não, é a pessoa que vai chegar pra você, às vezes sem o conhecimento que aquela pessoa, que a pessoa que incorporou tem, vai começar a conversar com você, toda consciente. E isso é muito doido, assim, de verdade. E qualquer pessoa que tenha dúvida, que não acredita em mim, que acha que na verdade é tudo a mesma coisa, deixa aí seu comentário e a gente conversa. É isso aí. Isso aí, quando não é um ator, né? Mesmo lá na igreja, né? Então, só que aí o cara contrata. A gente já vai pra questão do mal-caratismo. Mal-caratismo, então, né? Falando sobre essa parada, né? Claro que tem esse lado do... Muito disso é da hipnotismo, ou histeria, ou da mal-caratismo, né, mesmo, de certas pessoas que tá lá. Acho que, inclusive, desses casos que aparecem na televisão, né, eu acho que 90%, inclusive, deve ser de mal-caratismo, né, cara? Mas eu sou da opinião, assim, que... Eu sou da opinião que eu não duvido de nada, saca? Tô por aí também. Eu acho que a possibilidade também de... Porra, ser demônio mesmo, de uma hora pra outra, pode ser a verdade, saca? Eu já vi o que eu acredito ter sido um fantasma em um determinado momento, e eu não senti nada de errado ou de maligno especificamente vindo daquilo, mas ao mesmo tempo, assim, é que eu acho que na verdade a humanidade, quando a gente tá lidando com a espiritualidade, eu acho que nós como seres humanos a gente não tem a capacidade de compreender, saca? Tanto que a gente não compreende nem a nossa ciência direito, quanto mais a gente compreender coisas que são de fato além da ciência, né? Então, assim, talvez religiões, na verdade, elas estejam todas, cada uma delas vendo só uma pontinha do que é a realidade completa, né? Exatamente. Uhum. Eu tenho, né, a minha crença específica, eu sigo ela verdadeiramente, assim, porque eu acredito nela, mas eu não duvido de nada, saca? Uhum. No final de contas, o que eu sempre falo, cara, tá todo mundo junto nessa porra desse planeta chamado Terra, a gente vai ter que saturar, e é isso aí, né, gente? Exatamente. Agora, Diogo, tu falou aí do fantasma, que fantasma foi isso que tu viu? Eu achava até que eu tinha contado essa história aqui, mas foi um caso em que eu tava com o Ferdinando, inclusive, né, que já apareceu aqui no podcast, a gente já contou muitas histórias dele, a gente tava indo pra roça dele com um galerão, assim, no carro. Numa cidadezinha aqui próxima, chamada São José de Ubar. É uma zona bem rural, assim, uma cidade bem... São José do quê? São José de Ubar. E a gente pegando a estrada, né? Estrada, aquela típica estrada de roça, totalmente escura, aquele breu inacreditável. E quando a gente foi... Quando a gente tava virando uma curva, assim, uma curva mais comprida, que tinha um desvio na outra direção da curva, né? Que dava pra janela onde eu tava olhando. E enquanto a gente fazia essa curva, eu olhei pra essa outra estrada lateral, que tava mais escura ainda do que a nossa, né? Por causa da falta do farol do carro e tal. E eu vi, tipo, perfeitamente uma velha parada no meio da estrada, assim. Daquela estrada escura, absolutamente escura. Na hora que eu vi, assim, eu achei esquisito, mas fiquei na minha. A gente foi seguindo em direção à roça do Ferdinando, a gente começou a conversar lá sobre vários assuntos, acabamos caindo nesse assunto. E aí eu perguntei assim, ô Fei, tem alguma história aqui da região de alguma velha relacionada à estrada tal, assim? E aí ele ficou branco na hora, sacou? E começou a contar a história de uma senhora que morava numa casa no final daquela estrada, que a filha dela tinha ido embora com o sujeito de São Paulo e tal, que a velha um dia saiu à noite pra... Saiu pra correr atrás da filha, saiu pra fazer alguma coisa assim e sumiu na estrada, saca? Aparentemente tinha morrido na estrada por algum motivo, a estrada toda escura e tal. Foi basicamente esse o caso. E você revelou que tinha visto. E aí quando eu contei que eu tinha visto... Aí ele se cagou de novo, aí, né? Pô, aí ele... Caraca. Caraca, cara. A gente ainda tava num canto meio afastado, assim, da roça, fazendo um churrasquinho. Só via a galera ficando em silêncio, saca? Aí o que você faz, né? Sente e chora, né, filho? Quem mandou saber das coisas? Pô, eu fiquei arrepiado. Eu acho interessante, mas eu sou que nem o Andrei. Eu tô com medo, cara. É complicado, né? E aí, Aiken? Aiken tá calado, tá doente? Eu tô doente, eu tô meio ferrado. Ele é nada de sobrenatural, né? É algo completo, a não ser que seja um vírus fantasma. E ela é bem simples, na verdade. Então vamos lá, vamos criar um clima. Eu acredito que o editor aí tá ajudando também. Que é o seguinte... O cara é um showman, né, velho? Não, que isso, cara. Tem que se virar. Vocês já ouviram falar de sucubos, por exemplo? Sim. Uhum. Uhum. São geralmente demônios femininos ligados pra sexualidade. Tem o íncubos, que é o demônio masculino e tal. E aqui no Brasil tem uma variante que se chama pisadeira. Nosso folclore é diferente. Só que já deve ter falado em uns 5 podcasts, né? Pisadeira. A véia pisadeira. A falou bastante. Pois é, lá na Europa a gente tem a gostosa que transa contigo durante o sono. E aqui a gente tem a velha que pisa na tua barriga. Pois é, no Brasil é isso aí. Cada um tem as sucubos que merece. Brasil é todo esculhambado, né, cara? Ilusão de ótica, eu já tive uma história, só que isso não é sobrenatural, isso é mais pra engraçado, isso aí nem se cabe, qualquer coisa, editor corta. Pode falar. Que é o seguinte, vocês pensam que vê e tal, e cara, sério, teve um dia que eu tava no quintal e tal, meu avô tava limpando o quintal e eu tava ajudando ele. Aí, de repente, ao longe, a muitos metros da gente, e cara, eu vi um pássaro pousado no quintal. Uhum. Era o pássaro mais bonito que eu já tinha visto na minha vida como criança, cara. Era tipo o Articuno, sabe qual é? Era um negócio brilhante, inacreditável. Aí eu falei, caralho, caralho, que foda. Aí, tipo, na minha cabeça, tipo, não tinha, sei lá, tava pensando que era mais Pokémon, qualquer merda assim. Aí eu avisei pro meu avô, aí eu avisei, avô, olha ali, você tá vendo e tal. Aí meu avô olhou assim, estranho, a gente começou a se aproximar. Era um pouco de papel celofone e a vassoura caída. Só que do ângulo que a gente tava, cara, era um negócio muito estranho. Ah, cara, esse tipo de coisa, eu não sei se eu já contei isso pra vocês, mas eu já tive a sensação que tinha um cara da Ku Klux Klan escondido na varanda do meu apartamento, cara. Que tinha... Tipo, ou era Zé Gotinha. Pode ser também, não sei o que é pior. Exato. Aí tava lá, tipo, tinha o sofá, a porta da varanda era de vidro, né? Ou seja, você via o que tava atrás do outro lado da varanda, e só que tinha o sofá na frente. E só assim, atrás do sofá, dava pra ver só aquela pontinha do chapeuzinho, sabe? Aí eu, cara, eu criança, e isso eu tive essa imagem, porque na mesma semana, a empregada que eu trabalhava lá era negra, ela falava, nossa, parecia uma reportagem do Ku Klux Klan, esses caras são muito ruins, eles botam fogo na gente. Aí eu vi aquele negócio branco pontudo lá, eu disse, pô, tem um cara do Ku Klux Klan ali querendo botar fogo na gente. Cara, aí quando a gente foi ver depois, cara, quando foi ver era só, sabe aquelas cadeiras de plástico lá, normalzinha assim? De bar. Ela ficou com uma ponta assim pra cima, parecia que era o chapeuzinho dele ali, que tinha alguém atrás. Cara, olha só, que eu tô vendo tua foto aqui, eu não sei se os ouvintes conhecem muito o Diego, mas assim, eu acho que você não deveria temer muito alguém da Ku Klux Klan. Só acha, assim. Eu acho que você deve muito bem o alvo. Pessoal, mais um Gabestática, mais um bloco de notas. Eu sou o Diego Saifich, estou aqui, dessa vez presencialmente, está do meu lado a Vivi, esqueci de apresentar. Olá. É muito difícil gravar olhando assim, né? Olho no olho, né? É engraçado. É, nós estamos aqui com um gravador H4N, o Zoom H4N, né? Nossa, que chiqueza. Muito chique, quem né? Quem diria? É, mas a gente não comprou. Não, a gente roubou. Não, também não. É, se bem que se a gente não devolver... Se a gente não devolver... Isso não é um roubo, mas se a gente não devolver, pode caracterizar como um roubo, né? É um sequestro, talvez, porque a pessoa deixou a gente pegar. É, aqui é uma colaboração do nosso colega de gameplay e de tratamento de fotos, Gustavo Tata, que apareceu lá na nossa gameplay do Dead Island. Ele tem dinheiro, então ele nos emprestou esse gravador para a gente testar. É um gravador que a gente está pensando em comprar, né, em breve, né, Vi? Quando a gente conseguir pelo menos pagar o nosso domínio. Quando o Gabestático estiver dando milhões! É, olha só, usando os bordões do outro podcast mais famoso, né? É nosso lógico. Concorrente. E isso serve até como um teste, né? A gente tá até começando esse bloco de notas meio esquisito. É, até porque a gente eu não tô com uma pauta aqui dessa vez. Mas serve até como um teste pra vocês ouvintes, se vocês estão notando muita diferença nas nossas vozes. Esse ambiente mais aconchegante, né? A gente fica assim. Não fica uma coisa mais assim. Não, olha pra mim! Porque eu não tô no podcast. Hã? Não dá pra comparar a minha voz no podcast e a minha voz na vida. Porque eu não tô no podcast. Tem mais de 70 gabestagens pra comparar. Mas se os nossos ouvintes são preguiçosos pra mandar e-mail, eu imagino pra né? ficar comparando. Não fala isso que a gente recebeu bastante e-mail ultimamente. A gente tá até cortando os e-mails agora. Quero mais. Mas então, fica até o teste aí. Assim, eu tenho noção que se o negócio tá melhor ou não, mas é legal ver o feedback de vocês também. Mas pra vocês também tá diferente. É verdade, porque tem aquela galera que escuta no busão, tá um barulho tão grande que pra ele não faz diferença nenhuma, né? Pois é. Ou às vezes que nem eu que escuto no supermercado. Pois é, mas como a gente já tá pensando em comprar um H4N pra gente, que já é um investimento, né? Porque... Até então, nosso maior investimento foi comprar aquele fone da Microsoft de, sei lá, R$80. É. Isso é caríssimo pra gente. O miserável do Ike tá com um de R$5. Não, agora ele comprou. Ele comprou. É, mas nesse programa que vocês acabaram de escutar, ele ainda tá com o microfone dele de R$5. Aquele né? miserável. É. Diz ele que vai comprar um melhorzinho, vamos ver, né? Enfim, mas o que, é que a gente tem pra falar mesmo? Que a gente não tá falando disso, né? Olha só, nossa, eu tô muito natural, ó. Tô batendo até palma aqui, ó. Vê, fala. Dá pra cutucar, dá pra cutucar. Porque... É que, ó, por mais que a gente more junto, nós somos casados, pra quem não sabe, a gente quando grava, ela grava num ambiente, eu gravo em outro. Com esse maravilhoso microfone aqui, a gente consegue gravar aqui cutucando o. Eu gostei. Maria da Penha. Imagina a gente fazer um Gavestática inteiro, assim, né? Nossa, vai ficar me batendo. Se bem que eu acho que também não vai ser muito bom pra comparar, os ouvintes comparar a gravação, porque eu tô meio fanho, que eu tô meio. Com uma voz meio nasalada. Mas a qualidade é outra. A qualidade. Vou ter que se basear pela sua voz, que a minha tá meio zoada. Sim, enfim, o que é que temos pra falar nesse bloco de notas, Vi? Vai querer lembrar o dia do Gavestático? Ah, é bom, né? A gente falou. Tô dia 20. Então quer dizer que hoje é dia 20? Hoje não, porque a gente não tá gravando dia 20, né? E provavelmente a pessoa que tá assistindo tá assistindo no dia 20. Mas sai dia 20. 20. Eu acho que esse sai, hein? O que foi? Desligou a tela do computador. Eu acho que esse Gavestático vai ser dia 20. Eu estou otimista. Você fez os marmitos? Não fiz. Foco. Tá. Então, você falou que o. É sempre bom lembrar que o Gavestático sai dia 20. Eu concordo com isso. E outra coisa que a gente. Parte só. Me distraí. Outra coisa que a gente não lembrou no Gavestático passado, isso mudou completamente. A gente esqueceu de pedir esmola, Vi. Esse mês não tivemos uma compra sequer no nosso banner. Como é que a gente vai comprar um H4N assim? Gente, pô, a gente não tá nem conseguindo pagar nossa hospedagem, coisa o quê? Cento e pouquinhos reais? 200, eu acho. 200 reais? Nossa, tá caro esse negócio. É anual, né? Antigamente não era cento e pouquinho? Aumentou o nosso plano? Ah, eu sei lá quanto é que a gente enfim, paga. A gente não tá nem conseguindo. Eu só sei quando. Veio o boleto. Olha só, eu conheço muitos ouvintes de podcast e a grande maioria fica puta quando Jovem Nerd e companhia faz um monte de jabá. Cara, mas se a gente não fica lembrando, ninguém compra, cara. É, porque o povo só quer. Só quer o pão e o circo. Mas o palhaço come também. Isso eles não lembram. Se você quer rir, tem que fazer rir, meus filhos. É, isso. Cara. Oh, cadê aquele cara que comprou aquele barbeador? Compra mais, hein, cara. Não tá crescendo não sua barba? Compra outro barbeador aí. Gente, vocês aí, ó, eu sei que tem ouvinte aí que vai casar ou que... Vai? Tem ouvinte pra casar? Deve ter ouvinte que vai casar. Ah, tá. Achei que você sabia de casa específica. Tem ouvinte, ó, festa de aniversário sempre tem. Então, ó, compra pelo link do meu vídeo. É verdade, você está aí, você está investindo. Vamos fazer um Kickstarter. Gavestática. Como a gente vai fazer? Vamos fazer um Kickstarter do H4N. É isso, engarrafado do H4N. Apenas quando você estiver querendo comprar aquela coisinha, lembre da gente. Lembre do nosso banner, maravilhoso. Mas é isso. E aí, vamos ler e-mails, Vi? O e-mail do William Onaka, de 24 anos, bacharel em ciência da computação, programador, Curitiba, Paraná. E se mandou a ficha completa, que bonito. Olha só. Olá, Diego, Vivi ou quem quer que esteja fazendo o bloco de notas. Sou mais um dos ouvintes que descobriu o Gavestático através do post de 2012 do YouPix. Lembro que em um bloco de notas vocês até pediram para o autor do post dar sinal de vida, mas não vi se ele respondeu ou não. Eu achei que ele ia falar que era ele. É, eu também achei. Sobre o episódio, boa participação do pessoal do God Mode, boa indicação do Mundo Freak Podcast. Olha aí o Mundo Freak que está aqui conosco. O Mundo Freak não é o senhor Mundo Freak, né? Não, é o Andrei do Mundo Freak. Aí ele disse assim, que não tem muito a acrescentar sobre o tema do cast, mas que talvez o Diego ficasse contente com a notícia sobre o Del Toro e o filme Nas Montanhas da Loucura. Ah, ele se confundiu aí, né? Que quem falou disso foi verdade, o Fábio, não fui eu. É. Então ele diz parabéns novamente pelo ótimo trabalho. O que ele quis dizer do filme? Que vai sair o filme? Vai sair o filme com o Del Toro. É o Del Toro que diz que o filme pode ainda acontecer, né? Interessante. Talvez ele seja o diretor, você não via a matéria. Eu tenho a impressão que o Fábio tá por dentro disso. É, deve estar. Tá. Acabou o e-mail assim, de repente? Acabei de ler, eu disse. Parabéns novamente pelo ótimo trabalho. Tá. E pra mandar e-mail pra gente, Diego? Como as pessoas têm que fazer? Eu acho muito bizarro essas. Como é que fala? Perguntas retóricas. Ué. Perguntas de coisas que você já sabe a resposta, mas eu te respondo, Vi. Para mandar e-mail, você pode mandar para contato@gaveteiro.com e eu nem precisei olhar para a tela. Vi, a gente. Vou fazer agora uma pergunta retórica, porque eu também tinha direito. Nós recebemos alguma chave do Steam para. Recebemos. Para os nossos ouvintes? Quem mandou pra gente a chave foi o Rodrigo. Rodrigo? Ele adicionou a gente no Steam e me mandou a chave por mensagem. Rodrigo nos mandou uma chave do jogo The Ship. É, eu já vi bastante. Parece ser meio que um adventure, né? É um jogo de exploração. Dizer que é de investigação. Investigação. É, eu nunca vi não, mas enfim, ele tá doando aqui pra gente repassar pra vocês. E a gente vai fazer aquele velho esqueminha que a gente fez nos Gavestáticas passados. Não sei se foi só no último, que é de até o fim de semana após essa gravação aqui, o dia de publicação dos Gavestáticas. Até lá a gente vai colocando nos comentários a chave lá pra quem tiver esperto pegar. Beleza. Mais alguma coisa pra falar? Então tá bom, é isso aí, gente. Até a próxima. Cara, ia ser muito engraçado. Quer dizer, não ia ser engraçado, ia ser muito curioso se que a gente tá aprendendo a mexer nesse negócio, né? Se toda essa gravação que a gente tá fazendo aqui fosse perdida. Que bosta, não ia ver de novo. Já pensou, a gente veio não tá gravando esse negócio, mas acho que tá vermelho ali o hack. Tchau. Muito obrigado pela audiência e até o próximo dia 20. E clique lá no. Tchau.